tempo demorar, aprenda uma canção. Que isso ajuda muito a tarefa terminar. É fácil de aprender qualquer uma canção, e você vai achar que isso faz alegre o coração. Não, não, não, não. Isso não se faz. E com muita alegria é mais fácil trabalhar. Não, não, não, não. Isso é muito feio. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau.